Charlie Serra Tango, complete direita até a proa 180. 180, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, complete direita até a proa 280, informa o traçado essencial 12 horas, 5 milhas, 1710, uma oposta. Charlie Serra Tango, confirmando, mantém proa 180 ou 280? 280, direita agora para estar tráfego, Charlie Serra Tango. Tango 280. Charlie Serra Tango, informa que está com cheque a mais. O Charlie Serra Tango está em cheque a NAC, possivelmente solicitaremos uma arremetida, senhor. Sim, inicialmente o senhor mantém a proa 280 para evitar o tráfego essencial que foi pago anteriormente. O senhor vai receber uma nova proa para interceptar o curso do localizador e depois o senhor faz a gente faz a coordenação para o senhor arremeter e fazer uma nova aproximação, ok? Positivo. Do 91 no Galeão, pé 9857, New Joe 340. Saída Tael, Leda e Rumi. Decola pistola 0, primeira curva à direita. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. Chame torre em 118, decimal 95. 1895, Greta. Charlie Serra Tango, para interceptar o localizador, curva à esquerda até a proa 140, reporte estabilizado. 140, reporte pagante. 02, devido ao seu excesso ao efero, faça um ingresso lento aqui nos portões, devido ao cheque de locagem. Quadra bosa, confirmando o transporte firme. Charlie Serra Tango, ciência, reporta passando zona. Só Romeu, plano Yankee, 1900, após modifica para 085 e segue visual. Saída Arbor, após DCT. Decolagem da pistola 7, primeira curva direita. Aciona 5521 no controle 120 decimal 8. Estamos confirmando a radial da 8 seria 237 de Salvador. Sente, eco do novembro, para acionamento, torre 118, decimal 95, ajuste no 097. Zulu November, táxi autorizado, reporte na papá. Recuso no Lulalenda, autorizado ingresso no 735, reporte LL pronto, cabeceira 17. Ok, Control 9162, deixa para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado a Alerta X-Ray, reporte estabilizado. Estou no 6, sola 08, livre à esquerda, ao estacionar, fica feliz. Livre à esquerda, estacionar, fica feliz. Serra Tango passou Duna, fui ali. Serra Tango chama a torre 1895. 1895, obrigado. E Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango. Papapá, Charlie Serra Tango, bom dia, torre Salvador. Foi liberado pelo controle, estabilizado. Solicita a MT no crítico para um novo procedimento, estamos em cheque a NAC. Charlie Serra Tango, reporte na DA, ajuste no 0 ou no 6, preto 1 no 0 graus, 1 no 3 graus. Depois sabemos. É com o Lula Weber, mantém a posição. Torre o Charlie Serra Tango voltando. Confirme. É o Charlie Serra Tango, solicita toque arremetida, Charlie. Charlie Serra Tango, ciente, avistado, autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 1 0 graus, 1 2 graus. Tango, obrigado. Vamos 094, deixa para 3000 pés, ajuste no 0197 agora. 3000, 1097, é bom, no 0194. 1162, corrija o ajuste, agora no 097. Salvador, bom dia, está atrás do Matheus Transférico, 190, para um. São 3098, bom dia, tem uma identificação. Deixa para o nível de voo 050 para o EDTAP. 050, EDTAP, 390. Go 1864, call clearance vicinity flight level 060, by direct to TAP intersection. Down to flight level 60, direct to TAP intersection, go 1864. Capatão vai subir no November, a temperatura de turbulência da aeronave que pousou na 10, autorizado de decolar, destino 7, vento 1-10 graus, 1-10. No 094, desça para 2000 pés, autorizado a LSX Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado a LSX Ray, voo no 094. Utilizado no LSX Ray, voo no 62, chama a torre 1895. Alice Tango, do KMT, 1-3, suba para 2.000 pés, mantendo proa da pista. Chame controle 120-8. 120-8, obrigado, senhor. Papa Tango, Eco Zulu November, decolou aos 1-3, chame controle Salvador, 120-8. 2-0-8-9. 2.000, mantendo a reta. Siga Papa Tango, Eco Delta Fox. Zulu November, tem condições de voar produção coral? Afirmo, voando coral, vai Zulu November. Zulu November, contato radar, se mantém nível 100, voa coral. Voando coral, acendendo uma centena, voa. Salvador, bom dia, voa no 162, sinal da 10. Voo no 162, ajuste no 017. Avistado, pouso autorizado, pistão 0. Vento 130 graus, 122. Salvador, bom dia, 270, o chuveiro de treinamento está na parte 3. Alicia Ratango, tem condições de voar na proa 360 com referência de gás? Afirmativo, senhor. Alicia Ratango, curva agora à esquerda, proa 360. 360 subindo para 2.000, Alicia Ratango. DCT, decola da 17, primeira curva à direita, ingressa corredor axé, restrito 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para ascensão a 2.500. Acelera 0134, controle 120.8, torre 118.95. Correto, aerostar, confirme para abrir. Acionamento com a torre, ajuste 1097, a Delta Fox. Salvador, bom dia, voo 1094, 3 milhas em gestão. Voo 1094, ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 0 no 6, aguardando, voo 1094. Esquerda 300, limitado 1,7 milhas. O saque com o POB de 503050, alternada Caju. Azul 2770, pode fazer essa parte principal. Pode dar para a parte principal 2770. Claro, Saxan 3191, POB 162, 320, alterna Campinas. 3191, táxi via pátio, Índia, ponto de escalador, 118, decimal 95, ajuste no 0, 16. PB16, pátio, ponto de escalador, 3, 1, 9. O azul 2770, observe a bandidação à esquerda, após siga o tráfego até o ponto de espera. Lá 1895, a frequência 14, ajuste no 0, 16. Azul 2770, vai seguir a reposição. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 119. TV pouso 90, voa 9094. Aí guarda 207, aguarda. Cruzando 9-8, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1-6, Autorizado ele a X-Ray na Prod Duna, reporte estabilizado. 2000, autorizado ele a X-Ray, vai lá na Prod Duna, usa 319. Azul 4207, autorizado em pós-táxi. Aciona a identificação, desça para nível de voo 050, recebe contato radar a 65 milhas sudoeste do Oeste Salvador. Onde é passando o número 62, previsto a 04. Fala 19, livra à direita, chama Apolo Salvador, 121, décima 1. 21, voo 909. 109, Lan 3191, autorizado ali, Arima Zé, pistão 0. Arima Zé, pistão 0, 3191. Salvador, bom dia, Azul 2770, atraso da granada, está pronto para espera. Azul 2770, mantém para espera. Bom dia, 1094, livrando. 1094, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, vai reportar antes da Juliette. Reporta passando coral. Charlie Serra Tango, curva à esquerda, proa 255, limite 1,5 milhas nessa proa. Esquerda 255, limitado 1,5 milhas, Charlie Serra Tango. Letuno 52, voa na proa de Mari. Azul 2770, autorizado, aliar e manter, pistão 0. Ali mantendo o 770. 13191, circula os 21, chama controle Salvador, 120, décima 8. 3191, obrigado. Já we are here, ILS, the rest of the message was blocked, 41864. 41864, here is LS final, report established. Here ILS. Táxis e Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste ao 610 no 6, azul 4207. Índia, 9895, 0, 62, Juliette, portão 04, no parque é metro 70, o ingresso lento, ok, devido à solicitação da infraero, por gentileza. O Gol 094, segue o tráfego da companhia, portão 03. O ingresso lento aos portões, por gentileza, devido à solicitação da Infraero. Segue o tráfego pro 03, Gol 094. Azul 4082, desça para 3.000 pés, ajuste no zero no meio. 3082 está livre das restrições. Salvador, bom dia, o 3198, final LFS3 na sexta. 3198, ajuste 1-0-6. Tira a prestação agora, a autorização de pouso. E aguarda a autorização 3198. Azul 4207, mantenha o ponto de espera. Azul 2770, eu tenho falado 23, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Paulo Terra Tango, mais 5 milhas nesta proa. Livre voo 0 na 0 na 390. 2770, contato radar, subiu uma nível de voo 160, sai da coral. Voo 160, quando possível eu gostaria de voar direto coral. Azul 2770 após 2.000 pés, autorizado, direto coral. Mas 2.000 direto coral, azul 2770. Tá, Charlie Serra Tango, curva esquerda na proa 200, faz 7 milhas nesta proa, aguardando o último vetor para o localizador. Azul 4082, reduza para 1909, desça para 2.000 pés, autorizado em Alerta X-Ray, reporta estabilidade. Reduzindo 190, 2.000 pés, autorizado X-Ray, deixa mais estabilidade, azul. Então, 3198, solo 26, lembra a direita, chama só o Salvador, 121, decimal 1. Esquerda direita, chama só 21, 31. Bom dia, professora 243. Salvador, bom dia, minha 255, acionei. Acionei minha 255, acionei a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Mari. Voo 060, pode baixar, senhor? Aguarde. Tiff, Golf 677, nível 1-1-0, saída Conde, decola fechando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 0263, controle 120, decimal 8. Tiff, Golf 677, nível 1-1-0, saída Conde, decola 90, curva à esquerda. Transforma 0243, controle 120, decimal 8, para a decola 30, para a zero. Regimento correto, autorizado acionamento, reporte táxi, o Fosai 2733. Senai, Fosai, na altura 2733. Paulo, Salvador, está 3198, livrando a circuito. Está 3198, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Faça um ingresso lento devido à sua extensão, é claro, ok? No parqueamento, quando for parquear para o portão, ok? Gente, táxi Alfa, Juliette, 05, táxi lento. Waiting for landing clear. Andy Meyer, 1864. Passagem Serra Tango, tá 1-2 milhas oeste verso da posição Duna, retoma a navegação da Prédio Duna, autorizado em Elésio, está estabilizado. Charlie Serra Tango, retomando o Prédio Duna, retomando a navegação da Prédio Duna. Eco Delta Fox Trot, autorizado ingresso 1735, reporte aliado e pronto para descer a 17. Mantenha nível de voo 340, após 2000 pés, voa Leda. 2000, voa Leda, 4207. Se ela puder coordenar alguma proa mais adiante, eu lhe agradeço. Aguarde. Leda 255, não será possível a proa de TAP devido ao sequenciamento? É o número 4. Para aproximação, mantenha o perfil da chegada. Tiago, obrigado. Uma 37, reporta no bloqueio do BR de Salvador. Estabilizado, azul 402. Azul 4082, completa final, chama torre 1 no 895. 1895, bom dia. Torre, bom dia, azul 4082, na sétima milha. Azul 4082, ajuste 1-0 no meia, continua a flutuação, aguarde a autorização de pouso, número 2 no pouso. 403. No 5-2, controle. Chamou 3-1, aviões, Feliz? Eu estou no 5-2, inicia a redução até 1-8-0, nós. No 8-6-4, solo 3-1, direita, chama direita, chamar solo Salvador, 1-2-1, décima 1. Direita, 2-1-1, gol 2-6-4. Boa, direto, Léo. Felicitação do controle, Léo. Boa, direto, Léo. Novembro, copiou? Boa, direto, Léo. Entre 1-9-1, chama o centro Recife, frequência no 251, alterna 1-3-3-2-5. 3-1-9-1, CS. Boa noite, 64, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia, pode ser. Boa noite, 64, apenas atento ao ingresso lento aos portões, ao portão aqui, okay, devido à solicitação da Infero. Tango Eco Delta Foxtrot, atento à espera de turbulência do Embraer 190 da Azul. Autorizado, decolar pistão 7, vento 130 graus, 119. Tá aí, Matheus, o Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, afirmativo, reporta passando o Bruno. Reporta antes. Azul 4082, sala 33, chama contra. Lembra pista direita, chama São Salvador, 121, décima 1. 4082, fica pra cima. Doutor 52, desça para 2000 pés, registro no 0 no 6. Para Itapuã, chama o controle, 120, desça 8. 208, graças. Posso levantar essa porta 01, faz o 40, 42. Controle Salvador, Papatango Eco Delta Fox. Tango Eco Delta Fox, mantendo meu pé de corredor de pé, reporte para a barra. Autoriza direto cair a 2500 pés. Negativo, mantenha o perfil do corredor de pé, reportando para a barra. E o pé de corredor. Controle Azul 4207, pode voar na flor de... Entendi. Azul 4207, chama o Centro Recife na frequência 9251 e solicita para direto. 251, bom. Eco Bruno November, solicita radar encerrado. 5 mil milhas. Oeste do Salvador, chama o controle Léo, frequência 9201. Charlie Serra Tango, passando o dono. Charlie Serra Tango, chama a Torre Uno no 895. 1895, obrigado. Consegue descer da CNH 255? Portume 52 autorizado, LS X2, repasse estabilizado. Repasse estabilizado, LS X2. Pode pistar, 10, vento 130 graus, 128. Tango. CR2733 táxi autorizado, reporte na UZEL. Informação aqui, 1 minuto para a vaga. Tem aqui na vaga, né? Fala, Salvador, vou 1094, informação quilo, fala a autorização para Fortaleza. 1094, aguarde número 2. Pode. 1056.4. Galeão, via roda do plano, up em novembro 857, e o de voo 360. Saída da El Leda e Rumi, decola a pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5547, controle 120.8. Sete, dois, sete, dois, três, mantém a posição, estima em torno 1-1-9-5, ajuste ao time 1-0 no meio. Vai seguir o André 1-1-0, Beto Pérez. Sete, na 2-5-5, pode te acertar? Na 2-5-5, autorizado em LS, para reiniciar a redução. 2-5-5. Tem risco aguardar enquanto o encaixando no meio. 1094.4 Fortaleza, via rota do plano, é 19, Bangu, DCT Abuco, após DCT Fortaleza. Índio 370, telemomo, transição frutia. Decola puxando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5524, controle 120.8. Autorizado para Fortaleza, um nível de voo 370, via 319, Bangu, DCT Abucu, DCT Fortinas Blue, decola com curva esquerda, Momo Proti, funciona 5524, controle 208. Correto, apenas confirmando a primeira via, é Ampers 119, ok? Tem um ativo, Ampers 119. Zé Pache, ponto 1094. Reforçarei. Seia, papá, Charles, Santão. Avistado, pouso autorizado, pistão zero. Entre 130 graus, 119. Autorizado, pouso, salvo zero, já tem o outro. 152, confirma, parte destino após. Pouso. Parte habilitada, 152. Golf 677, nível de voo 090, saída Conde, decola fechando a zero, primeira curva esquerda. Aciona 0277, controle 120.8. Correto, pastor no meio, reporte para o ataque. Número 52, informa o cara da Força Aérea na Taxiway Hotel. Programa seu pouso para livrar a partir da Expo. Ciente da presença do. Desama 255. O 6255 completa a final, chama a torre 1-1-895 ao pouso. 1-9-5, 10. Salvador, boa tarde, CNR 6255, número 2, X-Ray 10. Puxando a 6255, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Tudo já está encerrado, chama agora o controle Ilhéus, na frequência 120.1. 201, muito obrigado, agora na tá, puxando no meio. 52, fala os 43, livre pista taxiway. Eco, taxi A. Alfa, reporte na Delta. Outra posição na Delta. Na 6255, avistado, pouso autorizado, pista no zero. 120 graus, 099. Autorizado, pouso na 10, na 152, ingresso taxiway Delta, na Delta mantém a posição. Tango Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição, chame Torre 1 no edição 95, será cruzamento. Bom dia, TAM 3745, bom dia, prossiga. É... Pra São Paulo, eu 320, por favor. São Paulo, confirma a aeronave? Apertura 10, com base, apertura 16, código 1, direto com 15, direto com 9, apertura 16. Deixa a saída para Dael, ok? Dael, Leda, Motiva. 3733, autorizado, alinhar e manter, a partir da interseção da 0. A interseção com o hotel. Sério da dupla? Da OBT? 1-2, desculpa, 1-4... É... 1-3-5-8. Eu tenho aqui TAM 3895 no 3-4-8. Confere ou é outro plano? É outro, esse aqui é o 3745 São Paulo com Goiânia. Gente, 1-3-5-8. Eu não recebi ainda no, o plano do senhor. Quando chegar no senhor, eu chamo pra copy. Ok, então, obrigado, muito obrigado. Salvador, boa tarde, 6255. É 6255, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai. Salve, 70. Tá pronto, 2733. Salve, 2733, autorizado para decolar, questão no zero, vento 120 graus, 129. Vento, autorizado para decolar, 2733. Tomei a portão 9, coordenação aqui pro sol, reporte táxi. Pelo para 2000 pés, pode chamar no 0 no meio, repasse a estabilidade. Luna 2000 no 0 no meio, 62 a 0. Netuno 52 autorizado, o cruzamento da 1 no 0, reporte liberando pista. Luna 790.4. Quando 790, Recife, eu pessoal 197, nível de voo 370. Sai da PUCA, transição Caju. Decola puxando 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5553, controle 120, decimal 8. Vai, Caju. Pela 37, voa Conde, reporta passando Conde. Não, compa. Pantulona 790. Círculo 48, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, vai chamar do controle. Gente, eu tô no escuro 2. Pastor, no meio da escuta. Fim no JD. 433, perfil da Conde, restrito a 7000. 120, décima 8, controle Salvador. Solicitação da F0, ingresso lento ao portão de devido ao cheque da F0. Devido ao quê? Não consigo. Fiz uma atualização do sistema da F0, faça o ingresso lento ao portão, ok? Certo, F0 2733, restrito nível de voo 070. Gente, 2733, restrição 070. Pastor 16, autorizado o cruzamento, pistola 028, aposta na Delta. Pastor 16, ataque de Alfa, Juliette, Pátio, Índia. Ponto de espera, picha no zero, mantém a posição, chame todo mundo no 8, decimal 95, ajuste no zero, por um momento. Aqui na Alfa, Juliette, Pátio, Índia, e reportará no ponto de espera, torre 118, decimal 95. Estou no meio, atende Salvador. Ah, no ponto de zero, pronto. Pastor no meio, ali, na cola de imediato, separada. Afirmo. No meio autorizado, ali área da colapso, estou no zero, vento 120 graus, 13 nós. Bordo, Corona 556, táxi da Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Pátio Índia, 295, bom. 0, ajuste no 0, 16, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso e som, aeronave iniciando rolagem na 10. 620070. M2200, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 129. Livre pouso no zero, 6200. Do 733, está autorizado, nível 110. S110, autorizado, 733, obrigado. Pastor, 16. Decolado ao 5-4, para informação, está escrito no nível 070, aguardando a liberação do controle. Passando no meio, restrito ao nível 070. Chega o controle, 120, décima 8. No controle, 208. Já teria abandono? 3745 negativo. Entrei em contato com o centro civil, mas junto também não possui. Vou tentar entrar em contato com o PLN e peço em contato com a companhia também, que é para agilizar. Sim, graças a Deus. O espaço é o. Estamos em instrução. Inscrito inicialmente, nível de 070. Pastor, no meio, sobe restrito ao 070. Por essa aqui, pessoal, é posto táxi, no 790. Puxa, na linha 200, solo 56, lembra à direita, chama só o Salvador, 121, decimal 1. Direito, mas o nono é 200. Eu estou entrando em contato com o PLN também, bom de voo, e provavelmente já vou ter uma resposta aqui. Ok, obrigado. Estamos na frente do PLN, estamos no nosso... Boa tarde, você é minha... Incrementar a reserva subida? É minha 200, segue via Alfa, Porta de Juliette. Alfa de Juliette. O 3745 na escuta? É, 3745 na escuta. Gente, eu acabei de falar com o PLN, o mesmo encontrou que não tinha nada lá no sistema deles também do plano do senhor. Nem o centro, nem o PLN, ninguém tem nada, nem a gente tá, tem nada aqui no nosso sistema também. Aí se eu puder estar em contato com a companhia para tentar agilizar. Bom, obrigado. Qual é a sua equipe? Só depois de estar aqui com o 094. Bem, está autorizado com o 094. O 1556, decolado 58, chama controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, voo 155.000, obrigado. Controle, bom dia, voo 155.000, passando 1.300 pés. Voo 155.000, contato radar na decolagem, subir, mantém nível de voo 360, voo Leda. 360, Leda, 155.000. Pastor 16, restrito nível de voo 070, devido a tráfego 12 horas 8 milhas à sua frente, é o Charlie 208, passando 070 em subida. Pastor 16, mantém restrito ao nível 070. Controle, pastor, ano meia. Pastor, ano meia, prossiga. Seria possível prosseguir até o nível 1 ou no 0 com o sinal? Pastor, ano meia, aguarde. Inicialmente será autorizado 090 conforme o plano. Aguarde. Pátio Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 10 16. Ok, via Pátio Índia, lá no ponto de espera 10295, 1016, obrigado, zona 790. Eu posso do 6200. 6200, após a passagem do ponto da rua esquerda, Juliette, portão 08, faça o ingresso lento ao portão devido à solicitação da infraero, ok? Ok, então após a passagem do segundo gol, que será da esquerda, o portão 08 com táxi dentro, 6200.